até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este mancebo, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este mancebo. Voltando, pois, Davi a deferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse Davi: Saul, de quem és filho, mancebo? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, benemita. Glória a Deus, bendito é o teu nome. Davi havia sido ungido o rei de Israel . Porém ainda não ocupava o trono, ainda que era rei. Porque, irmãos, todas as coisas têm o seu tempo. E tudo que é feito no tempo certo, irmão, tem a benção de Deus. Mas o que é fora feito do tempo só traz contenda, divisões, murmurações, descontentamento e outras coisas mais. Então, irmãos, para muitos que estão no meio do povo, para nós é um simples irmão, mas para Deus não. Para Deus eles já são anciãs. Bendito é o nome do Senhor. Só precisa esperar o tempo, como aconteceu com Davi. No tempo certo ele foi apresentado ao povo como rei, mas já era rei. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Como disse Paulo, aprouve a Deus, desde o ventre da minha mãe, eleger-me. Então já estava eleito, mas precisava esperar o tempo. E assim, irmãos, quantos irmãos aqui que vão ter missões na obra de Deus, missões importantes, mas não queira você fazer aquilo que pertence a Deus fazer por você. Espera, espera. Então, amados irmãos, estava em guerra Israel com a Filistia. Bendito é o nome do Senhor. E aparecia este homem, Golias, um gigante que afrontava todos, desde o rei até o último do exército. Desafiava. E não havia ninguém, irmão, ninguém. Não havia ninguém que dissesse: eu vou pelejar pelo meu Deus, glória ao nome do Senhor. Ou melhor, eu vou pelejar pelo exército do meu Deus, porque Deus não precisa que ninguém brigue por ele. Ele mesmo toma a pessoa, ele mesmo toma os homens. E até aqueles do mundo ele toma. Tomou a Ciro para dizer ao templo: funda-te. E Ciro não era israelita. Mas o Senhor toma a língua de quem quer, e toma a mente de quem quer, e toma a mão de quem ele quer também. Ele entra, irmãos, aonde o homem não entra. Ele entra nos palácios, ele entra nas recâmaras e ele entra no coração quando ele quer. Então, amados irmãos, Saul, o rei, havia sido ungido um rei, mas a unção sobre ele já não operava mais. Porque o Senhor se havia retirado dele. E nesta manhã aqui diz alguém: mas agora estou assim, deste jeito, deste modo, desta maneira. O que será? Por que que será? Por que será? Porque você desagradou a Deus e Deus se retirou de você. Ouça bem. Ouça bem. E logo, logo vai se ouvir a tua queda, logo, logo. Não vai demorar muito tempo. Ai do homem que Deus se desagrada dele. Ai do homem. Então, irmão, bendito é o nome do Senhor. Deus se é retirado dele. E um espírito mau atormentado, um espírito mau enviado sobre ele da parte de Deus. E você pode esperar que Deus vai enviar um espírito contra você que vai te atormentar e você não vai aguentar e tem que abandonar o ministério. E Deus sabe por que está falando isso. Que nem pela cabeça me passava isso. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Então, tremia ele diante daquele gigante. E não só tremia ele, mas desencorajava todo Israel. Porque quando o ancião começa a tremer, quando o ancião começa a mostrar fraqueza diante do povo, quando o ancião começa a mostrar medo, ele desencoraja toda a igreja. Quando o ancião fica no seu lugar firme, ele fortifica toda a igreja também. O que aconteceu, irmão? Jessé falou para Davi: vai lá, leva isto para os teus irmãos. E leva este queijo lá para o capitão maior, enfim, daquele que tomava conta. Queria agradar o capitão para deixar ele ir lá no fronte para falar com os seus irmãos e para, enfim, ver como eles estavam, entregar alguma coisa. Quando ele chegou lá, ele foi tomado por presunçoso. Não foi tomado como enviado da parte do Pai. É assim, irmão, alguém te toma por presunçoso, mas você sabe de quem você tem a ordem, sabe? Deixa lá. quando aparecer a obra, tu verás, e outros verão que tu foste mandado pelo teu Pai Celeste. Apareceu lá, já sei a tua presunção, vieste ver aqui a batalha. Alargaste aquelas poucas ovelhas lá no deserto. Tens coragem de fazer isso? Abandonar aquelas poucas ovelhas para vir aqui? Abandonar a ovelha? Ninguém tinha ido enfrentar o leão e arrancar a ovelha da boca do leão. Ninguém tinha ido enfrentar o urso e tirar a ovelha da mão do urso. Fale! Ele podia dizer, vocês ainda não enfrentaram o leão, eu já enfrentei. Mas ele calou-se. Porque os homens de Deus não mostram razão, não esperam no Todo-Poderoso. Os homens de Deus não apresentam razão, não apresentam isto, não apresentam aquilo. Deixa na mão de Deus, que Deus faz o caminho. Deus abre a porta, Deus abre o caminho, Deus faz a obra, porque o homem de Deus busca a glória do Todo-Poderoso. Não busca a sua glória. Não busca. Se tu buscas a tua glória onde tu és enviado, o Senhor te diz nesta manhã, tu não és meu servo. Tu estás servindo ao teu próprio coração e à tua própria presunção. Tu estás servindo ao teu próprio eu. Mas se tu buscas a glória do Todo-Poderoso, o Senhor te diz nesta manhã, tu és meu servo. E aonde te enviar, eu te defenderei e te guardarei. Acontece, irmãos, que ele foi ver ali a batalha e viu aquele enorme gigante desafiando. Vem algum de vós bater-se comigo? Confiava nos seus músculos. Confiava no seu escudo, confiava na sua espada, confiava na sua lança. Tem algum de vós bater-se comigo? Se ele vencer, nós seremos vossos escravos. Mas se eu vencer, vós sereis os nossos escravos. Não precisa bater exército com exército. Tenha um de vocês, qualquer um. E Saúl ali com medo. Por que com medo? Porque havia desagradado a Deus. O Senhor se havia retirado dele. E quando, irmão, Deus se retira do homem, o homem fica com medo. Porque ele não vai enfrentar outra pessoa. Vai enfrentar o diabo. Irmãos, o que aconteceu? Quando Davi viu que ninguém falava nada, chamou Saúl e disse, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Não desfaleça. Teu servo irá e pelejará contra ele. Saúl olhou o tamanho de outro, olhou a força de um e a força de outro. Saúl olhou a experiência de um e a experiência de outro. Saúl olhou o tempo de idade de um e de outro, a destreza de um e de outro na guerra. Ah, você não pode pelejar contra ele. Saúl olhou tudo isto, mas não olhou outra coisa. Não olhou que aquele homem humilde, mocinho, que não era muito grande, mas tinha um grande com ele. Bendito é o nome do Senhor. Saul não olhou a fé que estava nele e nem sabia a unção que Deus havia derramado sobre ele. Não sabia. Porque, irmãos, Davi não tinha medo por causa da unção que estava sobre ele, que Deus o havia levantado para isto mesmo. Para isto mesmo. Irmão, olha bem, Deus te levantou para você destruir os inimigos espirituais de falsa doutrina que quer derrubar o povo de Deus. Irmão, disse Davi para ele, Saul disse, contra este filisteu, tu não poderás ir lutar. Tu és moço, ele é homem de guerra. Desde a sua mocidade. E Davi disse para Saul, seu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele. E o feri e livrei a ovelha da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, eu feri e o matei. Assim feri o teu servo leão e o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto não afrontou a mim, afrontou o exército do Deus vivo. Glória ao nome do Senhor! Dona Aventurada é o ancião aqui nesta manhã que sabe livrar a ovelha da boca do leão. E não teme a sua afronta, não teme a sua força, não teme também a sua investida, não. Tu sabes livrar as almas da boca do leão, o Senhor te entregará o teu inimigo na tua mão. Tenha medo não, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, quando Davi viu isto, quando Saul viu isto, falou para Davi, vai-te embora. Eu não tenho esta coragem nem esta fé, porque Deus me abandonou. Vai-te embora. Senhor, seja contigo. Mas Saul ainda, irmão, quis fazer alguma coisa por ele. Quis fazer. Vestiu ele com os vestidos de zero. Pôs uma espada na mão. Pôs o capacete. Lhe deu o escudo. E ele começou a experimentar. Não é com esta arma que eu vou contra ele, não. Bendito é o nome do Senhor. Eu não sei lidar com isto. Nunca experimentei estas coisas. Glória ao nome do Senhor. Largou aquilo tudo. Saul acho que perguntou, então de que modo você vai lutar com ele? Mas Davi não falou nada não, nem falou para ele de que modo ia. Pegou lá a sua aquele pau de pastor com cajado na mão, pôs aqui o surrão de pastor, chegou lá no rio, pegou 5 pedras. 5 pedras do ribeiro. Irmão, 5 pedras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedras representa 5 dedos de uma mão. Bendito é o nome do Senhor. Naquela hora. agora, irmãos, ele tomou a mão do Todo-Poderoso. Foi lá, pegou a funda. Quando, irmão, o filisteu viu as armas que ele tinha um pedaço de pau, debochou dele, escarneceu. Mas você pensa que eu sou algum cão? Eu te esperava com espada, com lança, com escudo. Te esperava com o capacete na cabeça. E você vem dessa maneira? Ele não sabia que Davi estava com a mão do Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor, irmão. E nesta manhã que o Senhor te diz, guarda-te, irmão. A mão do Todo-Poderoso irá contigo na batalha. Disse o filisteu, hoje darei o teu corpo, a tua carne, para as aves do céu e as bestas da terra. E amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Glória ao nome do Senhor. Davi falou para ele, tu vens a mim com lance, espada e escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus vivo a quem tu tens afrontado, o Deus de Israel. Irmão, se apressaram os dois para a batalha e Davi não fugiu. Foi logo ao encontro. Irmãos, Davi não podia errar a pedrada. Prestai bem atenção. Davi errar a pedrada. Estava morto. Senhor, te diz agora, tu não poderás errar na missão. Senão, tu ficarás desacreditado. Irmão, ele pegou uma pedra só. Não precisou pegar a segunda. Pois era na funda. E foi com tanta força, porque era a mão de Deus na mão dele, que a pedra cravou na testa do gigante. Depois que ele atirar com a sua força, batia e caía. Mas era a força de Deus, a pedra entrou na cabeça do gigante. E o gigante caiu por terra com a boca no chão, não caiu assim. Se caísse de costa, podia ainda se defender. Não, caiu de boca no chão e ele correu e subiu em cima do inimigo. Espada, o matou e lhe arrancou a cabeça. Depois os exércitos de Israel correram e acabaram de fazer o estrago entre os filisteus. Bendito é o nome do Senhor. Foram perguntar a Abner, perguntou de quem você é filho. Seu filho de Jessé, vem encontrar com o rei. Ele foi ao rei com a cabeça do seu inimigo, com a cabeça daquele que afrontava e afrontava todo Israel. Glória ao nome santo do Senhor, irmão. Então, irmão Saul ficou completamente admirado e foi levou ele para o seu palácio. E depois perseguiu ele, que os irmãos sabem, por causa de ciúme, por causa de inveja, porque Saul era homem que buscava o seu eu. E Davi era homem que buscava o engrandecimento do povo de Deus. Todo aquele que busca o seu eu cairá. Todo aquele que busca o engrandecimento da obra de Deus subirá. Irmão, nesta manhã o Senhor nos manda a sua santa palavra. Bendito é o nome santo do Senhor. Porque tem irmão aqui, irmão daqui, que vão enfrentar o inimigo desta obra, que falará arrogantemente, que terá uma boca tremenda. Glória ao nome do Senhor. É você está nesta manhã, o Senhor está te entregando as cinco coisas do viver. E não tenha medo do que você vai encontrar. E não fique projetando o que você vai falar. É você que tem que falar, é Deus que tem que falar. E é Deus que tem que falar. Não precisa projetar coisa alguma. Cala-se só e vai na comunhão do Todo-Poderoso, que o Senhor usará a tua boca como uma funda. E a tua palavra como uma funda. Tu verás a tua boca ser usada como uma funda. E a palavra na tua boca como uma pedra. A pedra de Deus sairá da tua boca. Aquela pedra que nós ouvimos na oração, que é o fundamento da igreja. E aquela pedra, irmãos, que destruiu o gigante, o Satanás, que afrontava os filhos de Deus sobre a terra. Glória ao nome do Senhor, da tua boca sairá a pedra de Israel. Não tem. Não tem. Como é que eu vou voltar agora? Eu sei o que está me esperando. Eu sei o que me espera naquela nação. Eu sei o que me espera naquele estado. Eu sei o que me espera lá naquela congregação. Mas você sabe o que te espera? É o diabo que está te esperando. E você tem medo dele? Você tem medo do diabo? Você tem medo daquilo que se apresentou? Olha, alguém te diz, faça isto, faça isso, fala, fala deste jeito, fala daquele modo, age assim, age deste modo. É tudo arma e tudo vestido que você não pode usar. Não pode usar. Mas esse irmão é experiente, aquele outro também é mais. O diabo é mais experiente do que você. Ou você é mais experiente que o diabo? Você tem que levar contigo a pedra de Israel, a mão do Todo-Poderoso. Tem que te acompanhar. E depois não pense mais nada, não, que tu verás que em ti entrarás, mas tu não entrarás sozinho. Todos verão que você está vestido de um vestido diferente. Como é que este ancião veio revestido desta maneira? Como é que esse ancião, o Senhor tomou a mente dele desse jeito? Como é que esse ancião, que para mim era tão fraquinho, glória ao nome do Senhor, é o fraquinho mesmo que Deus vive, irmão. Glória ao nome do Senhor. Como é que esse ancião sem experiência, sem isso, sem aquilo? Olha como Deus tomou a sua boca. Olha que palavra que saiu na boca dele, que acabou com esta contenda, acabou com esta desordem, acabou com esta anarquia, acabou com este ódio, acabou com esta encrenca. Oh, o Senhor usou a boca dele como uma funda, e a palavra na sua boca como uma pedra. Cristo, nesta manhã o Senhor te diz aqui, não teimas de gigante. E tem outros que querem dar partido. Mas irmão, sabe, lá está assim, está desse jeito, está daquele modo, está desse modo, isso vai acontecer assim, vai acontecer isso. Mas irmão, Deus deu a missão para ti ou para